Nous, 2798, station identification, station de contact au radar, passant à position Conde, vous voyez la flotte du Bonf pour intercepter la chegada Bonf et reporte pour la décision. Descente da Sierra, vou no Bonf et encontrando a descida. Confirmando a frequência para o voo 1096, é 1210, tá? 1211. Obrigada. Salvador Azul 2795 e dá uma invertida. Azul 2795, desça para 4.000 pés, o ajuste no 093. 4.000 no 093, o 2795. Azul 2795 autorizado. Direto Serra Vita 367. Val Serra Vita 367, Azul 2795. O voo 2795 desça para 2500, ok? O ajuste no 094, autorizado a final R9, reporte passando a Serra Vida 366. 2500, autorizado, 1013, reportará passando 366, o 2795. São 1397, boa noite, fechada em A e decolar pistola 0, vento 150 graus, 05 nós. Meia, voando 372 azul 2795. 2795, completo final, chama torre 118 decimal 95. 118 95, azul 2795. Oi, Salvador, uma boa noite, azul 2795, passou 366, voando 372. Azul 2795, continua aproximação, aguardando pista livre, ajuste de altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, azul 2795, aguardando. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento no 50 graus, 04 nós. Livre pouso, pistola 0, 2795. São 3197, decolado aos 31, chame controle Salvador, na frequência 120, decimal 8. 5397, uma boa noite. Boa noite. Controlador 3197, passando 1200, saída da El Leto. Então, 3197, contato radar na decolagem, sobe via saída da El para nível 340. Via da El 340, 3197. Igual 973.0, mantendo. Pela 973, mantém o ponto 0 no 0. Mantém. Olá, 96, Feliz Adaliana e mantém piscina zero. E mantém 96. Foi 795 no som 36, ali pra ficha, me controle som na frequência no 21, décima 11. Lembrando, né, 21, confirme? Afirmo, no 21. 21. Autorizado, decolagem, pistola 0, vento Dan 3197, chame Centro Recife, 1251, lanterna 128, decimal 35. Dan 3197, copia o controle. Afirmativo, 1251, alterna 12235. Afirma, são 3197. Ah, não, boa noite. Voo 973, contato radar decolagem, sobe via saída da AEL para nível 360. Da AEL 360, 973. Autorizado decolagem, pista 0, ventura 30 graus, 049. Pode voar direto para Dael ou... No 73. Voo 1973, autorizado, líder. Certo, líder, obrigado. Autorizado COG. Obrigado. Próximo ponto de espera, o Chanel 6310, pronto. Chanel 6310, bom dia, autorizado a linha de decolagem no 0, 2120 graus, 039. A linha decola no 0, o Chanel. Passanha, está 3858, a gente viu agora, tem informação ali em Córrego, 40 milhas. A gente vai manter a proa 360, tá? Está 3858, limpe e desisto. Por quantas milhas irá manter desisto? Pelo menos umas 40 milhas agora. Tem que estar 3258. Então, 358, a voz desvios autorizado a Buco. Ok, a Buco voa agora então. Pro de Abuco, tá 3858, obrigado. Se quer pra direita, dá pra voar, pra esquerda que tá pior. Então, 358, voa Buco. Obrigado. Na 6310, adequado aos 45, chame o controle Salvador no 208. Copiado. 1-2-8-3-5-9-3. Controle, 6310, chegar na Puca. Sanem 6310, contato radar decolagem, sobe via saída Puca para nível 310. Via saída 310, 6310. Confirmando a restrita, então, 310, foi autorizado o 310, valeu. 3258, copiou o controle? Negativo, está bloqueado. Então, 3258, sube e mantém o nível 250. Ok, restrito ao 250, 3258. Sinema é 310, sobe via, sai da boca para o nível 350. 350, 6310, muito obrigado. Então, 3305, a FN identificação, voa ITAP para interceptar a chegada a Marte, o ajuste Salvador no 0114, após ITAP irá voar o trânsito 366. Positivo, direto ITAP e após o 366, 3305, obrigado. Então, 3305, desce para nível 050. 050. 3858, chama-se Recife, 125, 45, alterna 12685, submontanha nível 250. Contêiner primária, por gentileza? Primária 12545. 1254-5258-2550-3258, obrigado. Controle ao 6390, o senhor poderia, por gentileza, coordenar e aproveitar de Aracaju, então mais à frente, no meu foco, caso 18? Você na 6390, o ar. Obrigadão. Fox Serra Vita para cópia? Uno, dois, uno, uno. Azul 4298, acione identificação, desce via chegada à mare para o nível 060, o ajuste está usando 0104. Bolsonaro 6390, desviar à esquerda, proa 055. Você na 6310, por quantas milhas irá manter desvios? 40. Gente, achando a 6310, livre de desvios. Obrigado, mesmo. Na 3305, voo Serra Pinto 366, desce para 4 mil pés, o ajuste no 0-4. 4 mil, 1014, direto ao 366, obrigado. Na 6310, chame sempre Recife, 12545, alterna 12685, reporte de desvios ao mesmo tempo. Combinado, amigo, obrigado. 305, 2 para 25, 0010, autorizado a RNAV da pista 10, ajuste e mantém 10 no 4, reposte e terra 366. Positivo, até 2500, estão autorizados a não para 366, reportagem 30333. Confirme. Gente, ajuste de altímetro 04, repórter ponto de saída papá. Oceania 6313, Padrecht, Alagoinhas, position to set up the bomb for the arrival. 64,000 feet, in H1014. Oceania 6313, in H1014. Romeu Fox Trot Serra Vita, autorizado em ingresso Xona 7, a porta alinhada e pronto. 3305, torre 118, decimal 95. 1895, até mais tarde. 4298, uso resto 366, dispara 25000, o ajuste em Salvador 10104, está autorizado a RNAP, reporte Serra Vita 366. 04, voando forte, Serra Vita 366, descendo para 200, confirma. Afirma, azul 4298, 2500, pede. Afirma, altímetro 104. Ok, pouso livre 9033, 5335. Guardia, Papa Romeu, Foxtrot, Serra Vita. Romeu Fox Serra Vida informa que após a colagem irá manter para outra 3 mil pés. Autorizado a colagem, pista no 7, vem para uma 70 graus, 039. Amador, boa noite, gol no 096, ponto de espera no 0, pronto para decolagem. 096, mantém ponto de espera no 0. Mantém gol no 096. Oi Salvador, boa noite, 4298 da Azul, passou 366, vem ao campo. 4298, pode ser no 014, na aproximação, aguardando autorização de pouso. No 014, aguardando Azul, 4298. Então, 3305, sala 03, libera direita, solo 1, 211. 211. Controle 2782 da Azul, aqui nível 170. Meu foco Serra Vito, decolada 04, mantém pronto até 3000, chama controle 1208. Controle 1208, graças, boa noite. Da chegada máxima, ajuste em Salvador no 014, desce para nível 050. Continua a identificação, desce para nível 050, foi de Mari. E tá. Pensou noite 0 grau, 029. Cliente autorizado, pouso azul 4298. Controle Salvador, boa noite. Papa Romeu, Fox, Serra Vito. Papa Romeu, Fox, Serra Vito, contato radar na decolagem, suba e mantenha a presente flor até cruzar o nível 4 mil. Até cruzar 4 mil pés após voa direto ponte. É 4 mil após direto ponte, Serra Vito. Salvador Azul 2782, após posição escape, autorizar voar direto 366. Azul 2782, autorizado Serra Vista 366. Autorizado, está presente ao 366? Afirmativo, voa Serra Vista 366, Azul 2782. Ano 366, é o 2782. pediu o Fox Sierra Vitor voltar. Só meu Fox Sierra Vitor, voa posição Conde. Afirmativo, direto Conde, apresente, graças, Sierra Vitor. Fox Sierra Vitor, suba para o nível 08090. Entendendo para o 090, muito obrigado. Sinai 6313. Sinai 6313, for direct service 367. Roger, clear the air nav runway 10. Report the air Vito 366. Sinai 6313, reduce speed to final port. Reduce now, 6313. 096, informa para Alfa 34, efetuando cruzamento do eixo de decolagem, pista 10. Por gentileza, aguarde mais 2 minutos para decolar. Ciente, voo 1096. Sinai 6313, Tower 118, decimal 95. 1895, take over my landline and your best to São Paulo. Wonder Tower, Abadigan Ocean, 6313. 6313, QNH 104, continue approach, standby to land. Wonder, continue 104. Pistona 096. Está autorizado a decolagem, pistona 0, vento no 50 graus, 1 no 9. Autorizado a decolagem, pistona 0, gol no 096. Pede autorizado o RNAV da pista 10, ajuste no 0, 1 no 3. Então, 1 no 0, no 4, ajuste, azul 2782. 2500, azul 2. E 096, controle. Muito boa noite, senhor. Decolou na Momo 1 096, contato rodando decolagem, suba e mantendo 3.000, 4.000 pés, saída Momo. 4.000 na Momo, gol 1096. 1096, informação de tráfego, gol 10 horas, 8 milhas, como Nordeste, passa nível 050 e subida para nível 090, Papa Alfa 34. 7096. Quando possível, se puder coordenar para onde partir, evitaria o tráfego e também, desnecessariamente, manter a altitude. 1096, autorizado direto do Cogbo. Cogbo, graças 1096, ainda recebo 4.